Já volto, Tri. Prezado táxi, Antônio Ingresso, Pistola 7, Golf, Mike Alpha. Trip 5447, contato radar, sai da Momo, subi e mantém nível de voo 200. É 200 na Momo, Trip 5447. 50, 650. Direita Indy Alpha, ponte pela torre 18,95, altímetro 104, tem um bom voo, tá 3216. Indy Alpha, ponte pela 345, B14, obrigado por final de semana, tá 3216. Grato, igualmente. Obrigado. Salvador, tá 3213, bom dia. Bom dia, tá 3213, Aracaju, aguarde cópia número 2, prepara Pucajamo direto. Do 2230, ingresso à parte principal, segue o rebanho da TAM, via Índia Alpha, pós 10895, a torre, altímetro 104, tem um bom voo, passagem 2230. Peguei no rebanho da TAM, Índia Alpha, ponte espera 2950, boa tarde, semana. 41, segue passarela pro box 1. Poxa, na 6141, ingresso via Juliette, observe a passagem do ATR da passarela, pós prossegue via Juliette para o portão 01, poxa, na 6141. Segue o passarelo para 161, batom. Panamá 315, vai prosseguir, seguindo o Airbus da companhia à frente, via Juliette para o portão 03. Panamá 315, segue para o 03. Portão 03. 03, grato. Panamá 6305. Afirmativo, Panamá 6320, vai prosseguir via Juliette para o portão 612, Oceania 6320. Oceania 6320, vai via Juliette para 6320. Oceania 6320. Linha, poste alinhada e ponta cabeceira no zero, autorizado. Alinhar e manter. Autorizado, alinhar e manter na pista no zero, tá 32 no meio. 3805, Guarulhos, nível 340, está autorizado, aerovia Pesulu. 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta o Pesolo 16 e prossegue conforme. Aciona 5442, controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 340 via Zulu, 16 até Belo Horizonte. Pode trive, decola da pistão no zero com curva à direita, saída da El, transição Leda, pode trive para interceptar de Tampesuru no meio. Responde 5442, controle de operação 19, decimal 8, está 3805. Portão 4, correto, chame pronto, está 3805. Camarada. Evita. 7, ajustado, 1094. Vai manter a passarela 2230. Vai ali, vai manter 2230. Gol 1806, chame centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 12685, 12545, batalha. Papá Romeu, Oscar Mike Tango, controle. Oscar Mike Tango, frequência livre para coordenação, a frequência de Aracaju 120, decimal 3. Show 3, da sala frequência livre. Tá 32 no meio, declara os 49, controle 19, 8, boa viagem. 19, 8, boa tarde. T2230, atenta a possível esteira do 320, decola da frente, quando pronto, 130, 12, 1014. Gente, autorizado, atenta a esteira 2230. Saída, Momo, sube e mantém nível de voo 370. Momo, 370, 3216. Na subida Puca, após aí voar Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Aciona 5451, controle 119, decimal 8. Tan 3283, chame pronto, pushback, saneamento. Dois está livre, Tan 3283, chame táxi. Alfa, confirma pro ideal para o destino. 318, cara. Ideal 318. Gente, mantendo as condições visuais, aumentou no mil pés no corredor Axé, reporta no farol da barra. Mike Alfa, reportará no farol da barra. Guardião 04, ciente, reporte no táxi do assunto. Golf Mike Alpha, atente ao helicóptero no sentido oposto a 500 pés. 18, guardião. Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Trip 5447, atualizar direto Barreiras. Barreiras, 5447, centro 2200. Tan 3216, atualizar direto Abuco. Abuco, Tan 3216. Passarelo 2230, contato radar, saída árvore, sub mantém nível de voo 180, cumprindo as restrições. Na árvore, 2230, subindo para 180. Cumprindo as exceções. Trip 5240, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Ajuste no 014. 2000 pés, autorizado ILS, reportará estabilizado, ajustado no 014, 5240. Passarei do 2230, autorizado direto árvore. Direto árvore, 2230. Quando possível, senhorita, sob coordenação, direto conquista, agradece. Ciente, aguarde, passarei 2230. Valeu. À direita via Indy Alpha, ponte esperada no 0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-4, com voo da 3283. Direita Indy Alpha, 2-9, voo no 6-0-0, no portão 10, portão 1-0, está autorizado, chame táxi, voo no 6-0-0. Autorizado, 6-0-0. Voo no 9-2-4, no portão 9, irá aguardar o número 2 no setor, previsão de mais 2 a 3 minutos. Restrito com nível de voo 350. Alfa, suba para o nível de voo 065. Para 065, voo Prima de Alfa. Então, 3216, chame centro Recife, na frequência 12685, alterne 12545. Gente, obrigado, boa tarde, para 3216. Tarde. Lápis 0, vento 120, 112. Ali ele fala, para 3216. Ok, então aguarde o 3205, precisando mais 2 minutos para iniciar. Ok. Estabilizando no lock, 5240. Trip 5240, chame torre 11895. 1895 agora, 5240. Tomou 1333. Torre Salvador, boa tarde, trip 5240, final ILS. 5240, boa tarde, porte externo, baixar travado, pista 10. Portará. Após direto trive e após conforme. Decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto bridge. Aciona 5461, controle 119.8. 360 autorizado para Congonha, via Brasilu 10 até bridge. A Brasilu 16 até Brava del Sul, após direto trive, decolada 10, curva direita da El, Leda, bridge. Transponder 5461, controle 19.8, voo na 333. Metro no 333, no portão 8, chame pronto, pushback, o seu nome. Chamarei. Portão 3805, está pronto. E agora é aguardar, o 3805 vai passar a retaguarda do Boeing da Gol, após será coordenado, ok? Mantenha a posição, aguardamos. Ok, obrigado. Controlo, Salvador, Gol 600, 164, Fortaleza, 2 horas e 30 de autonomia, solicito autorização de ataque. Pátio principal após India e Alfa, ponto espera torre 118, decimal 95, o altímetro no 013 agora, ajuste padrão, dê um bom voo e boa tarde, gol no 600. Pátio principal, India e Alfa, torre 295, no 013 ajuste, carro com serviço. 924, coordenação após a passagem retaguarda do BAM da companhia, está livre no 9, coordenação, chame táxi, gol 924. Livre, puxa o treinamento no 9, chama para o carro, gol 924, após o táxi da companhia. Externa, agora à sua esquerda, será autorizado o circuito para a direita, a retaguarda do ATR, ok? CR está visual com a aeronave, guardará no carro do Tapão 04. 25240, estou autorizado, ponta 10, 130 com 10. Está baixado e travado, então livre pouso, nós 105240. 3283, agora 58, 198, vai gasto. 198, boa. Entrada Charlie, Siri, 500 pés. Da 197 autorizado, direita, ingressando no litoral sul, corredor Axé, acionando transponder 0157, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95, Yankee Delta Charlie. Sul 4116, controle. Possível solicitar. Para intercepta final do 10, curva direita, proa 060, limitado pelo curso localizador. Direita 060, com o localizador 4196. Controle Salvador, da 3283, boa tarde. Mantenha nível de voo 190. Foi pro TAN 3283. TAN 3283, contato radar, saída Puca, suba e mantenha nível de voo 190. 190, TAN 3283. Trip 5447, chame centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. Gente, mantém o ponto de espera. Observe até da trip curta final após a passagem do tráfego LR manter. Após a passagem da trip, mantenha 600. Patango, Golf, Mike Alpha, informa o seu estimado de pouso. 1-2-2-5, querido. Entendi. Controle o TAN 3283, pode coordenar a prova de Aracaju? Gente, aguarde, TAN 3283. 83, informe estimado, agora 1629. Gente. Carajá 19, aciona identificação, atualizado, chega da Mari, desce para o nível de voo 060. Confirmando o gol no 607, Guarulhos? Negativo, trip 5490, Petrolina. Eu, trip 5490, Petrolina 200-200. Se possível, não 60, cara. Vou gerar base, Guardião 04. Base e pouso autorizado, Guardião 04, 130 com 10, pistão no 7. Mesmo gol no 704. Trip 5240, no solo 01, no próximo direito via Eco 29. Livrada Eco 29. 58. OB 058. COB 58. 058. 4924 via Pátio, Índia e Alfa. Ponto espera torre 198, decimal 95, altímetro no 0 no 3013. Eu morro e boa tarde, 924. Pátio, Índia, Alfa, ponto espera 1895, a torre com 1013. 192, mata, obrigado, bom dia. Paulo Gol, 1333. Puxa, estacionamento no 8. Controle passaredo 2230, seria possível pro de Vitória da Conquista? 7 da companhia, posse da livre, 8 e coordenação, chame táxi. Gente, após a passagem do aeronave da companhia, está livre o push, gol 1-3-3. 5240, boa tarde, Alfa, posse próxima esquerda, quilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 3 é a posição 03, mesmo assim fica dentro do balizador, 5240. Gente, Alfa, quilo, pátio 3. Posição prevista 03, vai ficar bem. 1013, chama estabilizado, 4-1-6. TAM 3283, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 2685, 2545, TAM 3283. Controle passaredo 2230, solicita como nível final, se possível, 1-60. Gente, suba para o nível de voo 1-60, passaredo 2230. 1-60, 2230. Zero gol, solo 0, questão no solo não, decolado 03, 19-8, 2-0. 19-8, grato. Boa tarde, no 600, decola na FUCA. Na curva esquerda, passa 1-700-370. Gol no 600, contato radar, sai da FUCA, sube e mantém nível de voo 370. 370. Temos a notificação, a dose Cazulu, vou checar junto da sala S, só um minuto, copo. Tá pronto? Pronto, tá 3-0. Primeiro dados. 177, alterna Galeão com 4 horas. Direita Indy Alpha, ponto espera torre. 118.95, altímetro no 013, tem um bom voo e boa tarde, está 3805. Direita, direita em dia, alfa, 118.95, 103, 3805, bom trabalho. De maravilha, táxi aéreo, acionamento autorizado em frente ao hangar da Aerostar, chame para táxi de decolagem. Pois é, mas daqui 25 minutos eu tô indo embora pra casa. 24 horas e 30. O senhor B ficou em 116, Alterna Galeão. Salvador, boa tarde, está 3805, ponte espera no 0 próximo. 3805, boa tarde, pistão 0, aliás, decola autorizado, 150 com 10. A linha decola no 0, então 3805. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 924, ponte espera no 0, pronto para decolar. 924, mantém a ponte espera. Mantém a 924. Do solo, após a passagem a retaguarda, o Boeing 737 da companhia, após a coordenação está livre no 5, chame táxi no 394. A passagem do Boeing da companhia, em coordenação livre para o estacionamento, chama táxi no 394. 35490 na escuta, copo. 35490, Petrolina, nível 160, está autorizado direto. Decolada 10 com curva esquerda na subida Momo, após vai voar direto Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbo, após direto Petrolina. Aciona 5470, controle 119.8. Charlie. 160, direto Petrolina, decolada 10 com curva esquerda, cumprindo a Momo, após Momo, Cogbo, após Cogbo. Direto Petrolina 5470 no transponder 19.8 para cancelar o controle. 73, chame pronto, pushback 35490. Camarão 3. Meia, controle. Chame torre 118 decimal 9. Foi agora em 18.15. Obrigado, bom dia, boa tarde. 118.95. 9.5, perdão, obrigado. Quatro no meio na escuta, dois. Agora sim, senhor, boa tarde. Boa tarde, checa o trem, pista no 0, 150 graus, 129, pista 10, tudo autorizado, 4.16 azul. O trem já está embaixo e travado, tem livre pouso, azul, 4.169. 3805, degrau 07, 19.8, bagagem. 19.8, bom trabalho, obrigado. Salvador, boa tarde, está 3805, Israel Lira. 3805, contato radar na decolagem, sua 340. Atenção 340, está 3805. Gol no 600, restrito ao nível 310. 310, 600. Série 20119, lista para 2000 pés, autorizado DLS, ajuste padrão 013. Golf Mike Alpha, chame Recife, 12545, 12685. Controle Salvador, é o Papatango e eu que já está chave, boa, tá? Pode ler, Matheus. Ah, se dá contrato, não pode ler, mas não pode ler, não deixa. Gente, mantenha 500 pés, reporte no Través de Fala da Barra. Ok, chamada Através de Fala da Barra. Praia da Feira, meu Deus. Decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95, até o Oscar Zulu. 3895 para decolagem, Otávio Zulu, altimetro no 013 padrão, tem um bom voo. Oscar Bravo, boa tarde, informação Lima, confirmando o destino CA, 500 pés. Sul 41 no menos, falamos no 0, liberar direito 219. Virou direito 219, azul 41 no menos. 50 graus com 10 nós, depois de cruzado. Livre, decolagem, golo 924. Trulha, 119, decimal 8, a torre opere 118, decimal 95, Romeu Oscar Bravo. A bordo, tá no parte 3? Chama, ficou correção, tá livre acionar, chame pronto para o táxi, o meu Oscar Bravo com ajuste no 0 no 3. Azul 4 no 6, no táxi. Boa tarde, azul 4 no 6, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportar antes da Juliette para o ingresso, 4 no 6 da Azul. Solo 1394 para o táxi, 133, Campinas 0330. Segunda direita, via Indy Alpha, ponte para a torre 118-95, altímetro 1013, tem um bom voo e boa tarde, 1394. Segunda direita, 1013, Indy, ponte para 1895, 1394. Solo Salvador, Chanete 315, Guariba, Guarulhos, copia. 19-8, boa viagem. 19-8, boa 9-10-4, obrigado, bom serviço. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, após intercepta pelo Zulu no meia, prossegue até Belo Horizonte, prova até o Zulu, após direto Trive e após conforme. Decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5476, controle 1-9, decimal 8. Luta prosseguir. Gostaria de fazer uma chamada no Yankee Delta Charlie, a aeronave está próxima, curso até 500 pés, já é transmissão para nós, muito ruim. E solicitar o estimado para Felipe. Yankee Delta Charlie, está na quinta do Carajão no norte. O controle pede a sua estimada no destino. O tráfego da Força Aérea aproximando para a pista 10. Chama o controle do navio e da presente, até a volta. Até a volta. Estou em Salvador, boa tarde, gol no 394, ponte espera no 0. 394, Matheus, ponte 0. Matheus. Gol no 333, 130, uma dúzia, livre decolagem. Sim, livre decolagem, gol por no 333. Controle, eu vou passar o hotel Zulu. Eu sigo o hotel Zulu. O Zulu está mantendo 500 pés, vai para sobrevoo no setor do Barbalho, centro histórico de Salvador, na sua escuta. Ciente, hotel Zulu. Bom. Utilizado no eixo, Carajá, 19. Chame torre 118, decimal 95, Carajá, 19. 2, 8, 9, Carajá. Salvador, Carajá 19, está estabilizado no ILS da 10. 1333, decolada 14, 198, controle, boa viagem. Está presente? Chama a torre 118-95, gentileza, Mosca Bravo, altímetro 613, tem um bom voo, Mosca Bravo. Confirmo, decolada os 15, 198, boa viagem. decolagem, só estágio para decolagem. 333, escutou? Poderia confirmar? Confirmo sim, decolado aos 15, 15, chama controle 198, boa viagem. É pelo 333? Afirmo, o ano 333, aos 15, 198, boa viagem. Boa trabalho, senhor. Boa tarde, gol no 333, está passando 230. No 333, suba ao 360 na saída da Elf. Vai subir para o 360, gol no 333 na saída da Elf. 13805, chame Recife 125, décima 1, alterne 13325. 251, alterna 3325, tá 3205, bom trabalho. Na subida Fuca, transição Caju, interceptando a aerovia após a Peruísque 58. Aciona 5505, controle 119, décima 8. 35, confonde Fuca, Aracaju, a Peruísque 58, 5505, 198, vou chamar a 142. 142, correto, portão 1, chame pronto. Amarelo. Cheque o trem, pouso autorizado, 40 graus, 19, 1003, notinha, livre pouso. Livre pouso, trem baixado e travado, crajá. Quadros 17, 19 e 8, boa viagem. 19 e 8, boa tarde. 4, Quatro, chame Recife, 12685, alterne, 12545. 2685, 2545, Recife, 924, bom dia. Força aérea 2019, no sol 18180, autorizado para prosseguir teu pacto, autoridade. Fica bravo, decolagem autorizada à sua esquerda, na proa da cabeceira 1-0, evitando aí o Brasília da Força Aérea que efetuou o backtrack e a base aérea de Salvador. Começa, Fica bravo. Salvador, 35490, pode 3, para o cidade para. Livro 35490, chama táxi. Livro que chegou exatamente em Manaus, táxi, 35490. Número Alfa. O local Salvador Salvador, 20 milhas, corredor forte, decolando da 17 com curva esquerda, 1000 pés. A subida será corredor forte, aciona 01171, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95, ainda não numeral. Diga, Romeu, fica bravo. Decolando, comprou a noroeste, vai. Proa de Serra Índia com Índia, o meu fica bravo. Mantenha tudo permanente. atraso no comando, tá bom? Tá bom. Interseção 02 no PV, chame para ingresso, November Alpha. Isso para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. 2003, está estabilizado. Chame Recife 125 décima 1, alterne 13325. 25, uma boa tarde. Está livre. Salve Salvador, 35490, acionado com 51 a bordo. 4 horas de autonomia, alterna Aracaju, dá para o aeroporto. 43, parte principal, segunda direita, via Indy Alpha, considera a torre 18, decimal 95, altímetro 10 no 3, bom voo, 35490. Via Pátio, Indy Alpha. No ponto de espera, a torre, 119, correção, 118.95, centro do ajuste 1.0.3, o TP 5490, obrigado e uma boa tarde. Foro 394, chame Recife, 125, décima 1, alterne 1.3.3.2.5. 125, 1.3.3.2.5. Correto. Boa tarde. Localizador, 326. 326, torre 118, decimal 95. Estou em Salvador, muito boa tarde, estranhamento 326, localizador. Chilena 326, reporte marcador externo, baixa travada. Para externo, baixa travada, 326. Torre Salvador, o 35490, aproximado do ponto de espera da 10 para. Felipe 5490, tráfego também é meio do externo, ingresso à direita via Charlie e decola sem parada imediatamente? Afirmativo. Conforme então, aliás, decolar 140 com 10, 1013, 5490. 5490. Porte, cabeceira no 7, olhada aí, pronto. 2000, continua a aproximação, até da trip ingressou para decolar sem parada, 140 com 10, 1013, agora está livre, 63, 26. Na 326, pouso autorizado, 130 graus, 1 12 nossa, pista dessa. Teleposição 1 a 0, problema é 326. Decolado 2000, 198, boa viagem. 198, muito obrigado. Controle Salvador, é o trip 5492. 490, 90 está em contato radar sobre o nível 160, saída Momo. 190, saída Momo, 5490. Índia 9000 Alfa, decolagem autorizada, vento 130, 112, atenta a possível esteira aí do Fokker 100 cruzou o eixo. Solo, Salvador, boa tarde, 6326, direto. 6326, boa tarde, táxi via Alfa. Forte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso. O meu índio November Alpha, decolado 3-0. Quando pronto, autorizado em ser a curva esquerda, cruzamento do eixo 10-28, aguardando a transferência de comunicações. CNT está presente, já tem condições de curva à esquerda para o cruzamento do campo, senhor Índia 90 Alfa. Autorizado, aguarde transferência. Autorizado o cruzamento do campo, vai aguardar a transferência, Índia 90 Alfa. 95 Bravo Kilo Whisky. Agora outra Zulu, informa a atitude que mantém. 77, Fred, John. Sente. Sax decolagem, altímetro no 0 no 3, bom voo. 1 na guarda, estacionamento 42, é o número 2 no setor. Estacionamento 63, 15 para o táxi, 142 a bordo, galeão 3 horas. Direita Índia Alfa, ponte espera 2-18-95, altímetro 1-0-3, bom voo, Xanema 3-1-5. Direita, ponte espera 2-18-95, obrigado, uma boa tarde. Você não achando pro táxi? Meu Índia November Alfa, mantém ali o litoral, assim que bloquear a praia de Buraquinho, chama o controle 19-8 até a volta. Após o través de Buraquinho, vai descer do controle 19-8, o Índia November Alfa. Salvador, boa tarde, China 6315.0 da 1-0. 6315, olhar e manter a pista 1-0. Informação de tráfego, tem um César 150. Acabou de cruzar a vertical da pista 1028. Está afastando no litoral norte de Salvador, mantendo 1.000 pés. Seu tráfego vai curvar à direita após 2.000 pés, perdida da EL. 120, uma dúzia, declara autorizada quando pronto. Estamos alinhando e mantendo na sua escuta. Declaro autorizado, 120 com 10. O tráfego já liberou o eixo, afastando com rumo nordeste. Tem decolagem autorizada, obrigado. Aciona identificação autorizada a chegada Bonch e desça para 050. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeo Índia November Alpha no corredor forte a 1.000 pés. Papa Romeo Índia November Alpha, 1.000 pés, corredor forte, reporte para o DCTR. Reportará até 20 milhas o Índia November Alpha. Controle, boa tarde, Oxina 6315. Oxina 3165. De 60. Aí o intercortador entendeu da EL 360? Afirmativo, saída da EL, Leda Bridge, nível de voo 360. Da EL, Leda Bridge 360. Informa o tráfego na posição de 10 horas, 2 milhas, mantendo 1.000 pés, mesmo rumo. Charlie 150. Estamos ciente, 6310. Salvador, boa tarde. É o Azul 4131, autorização para Campinas 320, que está mais. Você me chama para cópia? O 4131 para Campinas 320, está ciente da mais. Só um minuto, cópia, Azul 4131, prepara da Eula e da Bridge. Afirmativo. Boa tarde, é o 4131, Aracaju, sol pro B, 137? 137, confirmando, alternada Natal. Ok, Natal. Direita Indy Alpha, ponte cara 28895, altímetro 1013, tem um bobo e boa tarde, chinamento 142. Direita, 1895. 326 da ingressa via Juliette, observa a liberação do reboio da companhia e prossegue após portão 01. Gente, seguindo o tráfego da companhia, vai ingressar e... 5601, 61, 632, vem. É 142, ingresso da colagem atualizado, 130 da Isnaf. Zulu Campinas, nível 340, está autorizado, aerovia para Zulu 10 até Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepto para Zulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, após conforme. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5520, controle 199.8. Ativo autorizado para Campinas 640. Decola da 10, primeira curva direita, o perfil da Dael, Leda Bridge. Upper Zulu 10. Aerovia, após Bridge a Upper Zulu 16, bloqueia Belo Horizonte, Trive, segue a rota do plano de voo. Aciona transponder 520, 119.8, controle de saída para o Azul 4131. Rota Azul 4131, no portão 9, chame pronto, pushback. Chamará. Autorizado na colagem, 120 com 12. 251, alternativa 3325. 251-3325, obrigado, boa tarde. Boa viagem. Obrigado. Controle Salvador, SNM 142, boa tarde. Ryanair 6142, boa tarde. Contato radar, saída PUC, nível 35. Essa, sessão 350, Ryanair 6142. Papango Juliette, Juliette Bravo, autorizada a chegada mar e desça para o 050. Está mantendo o nível 110 na chegada mar, ingresso para a sua terminal. Juliette Bravo Delta, ciente, autorizada a chegada mar e desça para o 050. Ciente, descendo para o 050, está confirmando a proximidade de Belo Horizonte, Juliette Bravo. Está acompanhando o mar. Que Luiz 542, direita, axé, controle 198. Desta 4000, 5626. Trip 5626, confirme. Desta 4000, conforme autorizar. Sim. Tango Bravo, que Luiz, que prossiga. Gente, no meu país, corredor, esse é a reposta para da Barra, Bravo, que Luiz. Trip 5490, chame Recife, em 12685. 12685, gente, trip 5490.